FM Revolution. Já posso ver a escama brilhando. É o Crocodilo Prime gigante que tá chegando. Conhece a nossa fera, é novidade na parada. A gente em cima da mesa e muito balde de gelada. Santorini. É o gigante que você respeita. São os DJs que você respeita. Não se garante, então não é feita. No comando tem o Neto, ministro das promoções. Patrese, Marlon Beach e também de Pressão. E o DJ Gordo, que vem aí, trazendo novidade pra todo mundo curtir. E aí, meus cansadores, agora é com vocês. Se é pra quebrar, deixa quebrar. Agora o Croc é Prime e ele quer te pegar. Se é pra quebrar, deixa quebrar. O caçador virou a caça e não adianta chorar. Revolution, the best of YouTube. É o crocodilo, tá tocando novamente. Tá gigante, poderoso, imponente. Olha as novinhas vão dançando até o chão. Essa novinha é pressão, mexe com o coração. Te liga na deitada, agora eu vou te dar. É o animal, toca tudo do Pará. Fim de semana, o meu bonde tá formado. Gigante, Croco Prime, fechadão com o 2W. Traz o Ciroc, o Red Bull e o Red Label. Encosta em mim que hoje eu tô daquele jeito. Não importa onde ele vão tocar, sou seguidor oficial. Eu sempre vou tá lá.